O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson. O robô mais lindo do século. Fábio F10. Agora ele chega pra comandar o robô Mega Robson. Agora a sua festa está perfeita. DJ Fábio, o carisma, a disciplina e o profissionalismo que conquistou você. Vamos começando e bem-vinda! O aniversário do Arivaldo Promoções! Já estamos na área! Mega Hobby! DJ Fábio, o F10 do Pará. Alô, DJ Fábio. Eu. Tudo pronto. Prontinho. Então sacode essa galera. Deixa comigo, garotão, que a gente começa a detonar, sacudir, estremecer, aqui, bem-vinda. Vamos. Já se fazem presente com a gente aqui, bem-vindo no aniversário do Arivaldo. Valdo! É só o comecinho. Marquinho tá aqui com a gente, um abraço pra ti, Marquinho! Tá de boa! Meu parceiro Dinei, um abraço pra ti, Dinei também tá aqui com a gente, só na manha! Valeu, meu! Júnior! O sabe, né? Não tinha fama, Patrick, calma. Quem é que tá solteiro? Põe a mãozinha pro alto. Quem é do Flamengo? Levanta tudo aí pra mim. Bora, Maurício do Detran, tá ali só de boa. Esse é a velha guarda do F10. O número 10. O F10. E aí, Mai Castro, vamos! Meu amigo empresário Thiaguinho, e a galera do Play Zone tá com a gente! Só aquecendo, bacana! Quem não curte o baile do DJ Guga? Toma! Foi a vontade que se dane. Erra, bala, já foi! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Calma, peru. Pra quem namora. É tchau, eu sei que é muita emoção no teu coração, mas não tinha forma. É tchau pra quem namora. Eu tô no... Dine Pitbull. Dine Arisson do Transassauro e valeu. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Amigo japonês. Fred, bora, amor. Bora, vai! Vamos! agarrar alguém. DJ Henrique de Ferraz comprou uma... Veio todo mundo, meu chefe. Henrique de Ferraz comprou uma moto. Pega várias delas. No grau, grau, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só... Não tinha fama, mochila. Pega uma bebeca. Fala, mochila. No grau, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. Mochila e o Cássio Donner vendo um alô, poro. Chuca na garota. O Henrique passou bolado com duas. E aí, mãe? Chamou no grau, cuidado, chuca pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado. Tá no hobby de boa. É o hobby. Mega Robson. Chamou no grau, cuidado, chuca pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, chuca pra não atar tua bunda. Do jeito que tu gosta. Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Olha o barraco aí. O que eu faço lá no meu barraco. Boto vai no barraco. Taco o saco, boto o colchão no chão e te taco, taco, taca, taca, taca, taca. Dá-lhe, Fábio. Boto o colchão no chão. E aí, diabo? Taco, taco, saco. Bora. Boto o colchão no chão e te taco, taco, saco. Aí boto o barraco de sabor. O guia. Barraco balançando e as piranhas sentando. Barraco balançando e as piranhas sentando. O Robby detonando hoje, bem-vindo aniversário do Arivaldo. Dá-lhe, meu Robby. É o Robby. E aí, Fábio? DJ Fábio. Elas ficam molhadinhas, é só tu acompanhar o... Como é que é agora, vai? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tá socadinha na buceta. Tá socadinha na buceta. A mais se solta, vai. Tá socadinha. E dali, dali na novinha. É só tu acompanhar o novo pique das novinhas. Tá socadinha na buceta da novinha. Tá socadinha na buceta da novinha. Tá socadinha na buceta da novinha. Puxa fama, faz o seguinte. Agora. Eu que sabotei o copo de... Como é que é, bora, vai? Eu que sabotei o copo de... novo, vai, vai! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, bala boa, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala. Joga a mãozinha pra cima, quem é corintiano? Pegou de 4 a 1, mas quem é corintiano, põe a mãozinha pra cima. Quem é torcida fiel do Corinthians, põe pra cima. Quem é palmeirense que tava torcendo pro Corinthians, põe a mãozinha pra cima. Isso, assim que eu gosto de ver. E quem é flamenguista, põe a mãozinha pro alto. Quem é líder do brasileiro, põe pro alto. Quem acha que o Flamengo vai ganhar a Libertadores, põe pra cima. Eu também acho. Então bora agora. The best DJ Fábio takes your imagination to the limit. Japona da Balu, calma. Bora ver, vovó, chegou. Puxa fova. O número 10. Aê, Cacho, tô nem vendo. Eu nem sei de quem é essa festa. De quem é? Meu S10 e invadimos o neto. E comemos varai xereca. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Varai xereca. E comemos varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Cheguei. DJ Fábio. Esse não a padrinha. Ei, a festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolhendo, vai, vai. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado. Já levei uma pro quarto. Nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara. Que amor! Saiu com orelha quente. Minha, se eu te contar. cê não acredita nas ideias. Comi a dona da festa, era aniversário. Até a dona festa vai. Comi a dona da festa, era aniversário dela. Bora! Comi, bebi, depois. Não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei. Júnior! E o melhor de tudo ainda arrastei. Depois eu sabe dona de 4-1. O melhor de tudo ainda arrastei uma. É o de pá. E o melhor de. É Red. É vodka. É cerveja. Pra mim tanto faz. Eu não sei que horas eu vou chegar em casa, por mim! Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Ela tá de brincadeira com a minha cara. E aí? Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Idiota. E aí, Lourinho? Idiota. Calma, Luciano. Quer sentar na minha piroca. Bora. Chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Transava todo dia. Tu se fudeu, agora tu tá depressiva. E quer ser minha. Por que, Felipe? E quer ser minha amiga. E o quê? Vai tomar no seu cu. E aonde? E na bucete. Aqui está ele. Toma no seu cu. Fábio. 10. Vai tomar no seu cu. E na bucetinha. Já aproveita o embalo, vai pra casa do cara. Então. E vai se fuder. Vai. E vai se fuder. Por mim. E vai se fuder. Quer me dar buceta, traz uma amiga com você. Quer me dar buceta. Comigo só vale se for de duas, se não, nem quero. A buceta, traz uma amiga com você. Afilandou, tu não deu valor. Afilandou, tu não deu valor. Por isso que eu te digo. DJ Fábio, esse não apadrinha. Tô apadrinhando mais ninguém agora. Fábio. Falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta. Aonde? No segredinho. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Me dá um pouquinho. Não mente. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta. No segredinho. Só no sapatinho. Vai! Só no sapatinho. Só no sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha. Ninguém sabe, ninguém estraga. Ninguém vê, ninguém atrapalha. Ninguém sabe, ninguém estraga. Vai sentar sem ninguém ver. Vai foder sem ninguém sabe. Vai sentar. General Bolacha dá maior valor. Bora, Bolacha. É tudo no sigilo. Ele dá valor. Sabe como no sigilo que é bacana. No sigilo, tu já sabe como. E aí? Se conta pra alguém, não te como mais. Se explanar, eu não te. Bora, Fred Martins! Se conta pra alguém, não te como mais. Se explanar, eu não te como mais. Se conta pra alguém, não te como mais. Aí! Vira aqui do Estrela Vermelha! Os maiores campeões aqui do Benfica estão com a gente! No aniversário do Arivaldo hoje! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Prazer, Kevin Ticaô, eu sou do Sacalada. Mano, ele na voz. Por essa, eu futuro esperava. O quadro, quadro. Robson. Essa é muito fácil. E dentro do brega, ninguém vai. E esse é o. Falou, mochila! Eu inventei. Olha a cara dele. Lança, vai. Eu já lancei. Chá, pule. Ei, chá, lua forte, lua de El e as meninas aqui do lado. Deixa pule, deixa pule, deixa pule. Japona, bora Japona, Japona, ali boa. Ali Martim, ali Martim. Pule, ei, chá, pule. Empresário Thiaguinho e minha equipe do Playzone também. Ei, deixa pule, deixa pule, deixa pule. Abre o beat que produziu. Vai, vai, vai, zula. O quadro, quadro. Grande Sandrinha tá aqui com a gente, que amo. E depois de uma temporada, ela veio hoje. Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa. O Atila dá valor. Tava lembrando de você em cima. E aí? O Alex do Coqueiro, valeu! Uma diaba, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada. Não me importa a hora, pode ser de madrugada. Você sabe que me amarro na sua sentada. Para a mochila! Menina levada. Sinta daqui a pouquinho tem Lisboa na parada. Quando eu não resisto tua cara. Te garante? Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada. Safada, como é que tem coragem? coragem de falar na minha cara. Só faz comigo o que tu fez lá em casa. Mochila tá aqui, tá hoje, viu, eletrizante? Ele tá meio coisado, já olha a cara dele. DJ Anderson, divulgações. Olha o Robin, bebida aniversário do Arivaldo! É o DJ Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. Não. Bora! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pia é o copiloto. O Gugu é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra... Se der, tu vai dar pra um? Vai dar! Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Eu tô nem vendo. Bora, bora, bora. Luciano bebendo chá com a gente. É meu hobby. O grave faz tu. Robson. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E o grave faz tu. Ulisses da Sacramento, moleque. Dela bate. É parceiro. Aí, Ulisses, chá com a gente. Mega Robson. Bate, bate, bate. Tocando e vai começar o combate. O GG tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Vai, ela guarda esse moleque. Bate, bate. Acompanha o grave. Vai, acompanha o grave. O grave faz tu. Ela. E a bunda dela bate. Bate, bate, bate, bate, bate. Bate, bate, bate, bate. E o grave faz tu. E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got no horses in the bag. Horse back in the bag. Horse back in the bag. Got the bushes left. Riding on the horse. You can whip your horse. I've been in the valley. You ain't been about that forest. Now ain't nobody tell me nothing. Parada tonando DJ Fazio. Puxi, puxi lá nas castas. Radinho, cintura. Bonezinho pra trás. Só caçando puta. Só caçando puta. É tu, Lua Forte? Não, tu não. Olha a cara dela. Vai, vai. Então gira, Fábio. Bora, Júnior. Mais uma vez, vai. Dali, Wagner. 3, 2, 1, vai. Chega aqui com a gente. Olha quem chegou. Era Bicolô do Murilinho, valeu. Olha quem chegou. E aí? A famosinha carro pardo cabelo. A famosinha carro pardo cabelo. Vem aqui, Bilocos, no shopping. você. O negão fumaça. DJ Dudu Laje do Play Show, valeu. Piranha barata, olha a piranha barata. Piranha barata. Depois que transa, ela sai toda desmontada. Olha a piranha barata. Piranha barata. Olha a piranha barata. Piranha barata. Toda mulher que se transa, ela sai toda. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Dei uma bala boa, uma bala. Bora, bora agora. Dei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Te garante. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Bora, Benfica. Tô de olé com a prostituta. Saçoca, Diana, você tá dando a vinha. Saçoca, Diana, você tá dando a vinha. Saçoca, Diana. Olha a cara do Irã ali. Saçoca, Diana. Que louco, toma! Fica de quatro, toma ali, pica, fica de lado. Meu grande amigo empresário, Quiabo, tá aqui com a gente. Um abraço a você, alô, Quiabo. Tá com a gente, alô, Artemio. Um atilo, um abraço pra ti. Luan Forte. O Adiel, tá todo mundo aqui com a gente. Fred Martins. Japona, todo mundo. Relaxa, você tá mulher. Vai! Relaxa, você tá mulher. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Bora, mochila! Chango, melhor guarda no Play Show, valeu! Alô, Melri! E aí? Não, vou fazer diferente, não. Vai! Vai estar copiando, vai! Quando eu tava de a pé, elas metiam na ruda. Agora de 1200 ela quer subir na garupa. Aí eu não ia falar não, mano, mas já que quer. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as... Eu tenho uma moto e as... Eu tenho uma... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Um coração, Miami! Dá-lhe meu hobby. Novo Mega Robson. Agora! Novo Mega Robson. Você agora é espetacular. Te vira, atira! Você agora... Eu dei tudo por você, mas você não me deu valor. O empresário, meio dos paletes, tô comemorando o aniversário da Yasmin. Valeu! Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém. Bora, Hulk! Chamando de meu bem, os olhos se encheram de lágrimas. E agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida. Dia 30, versão da Terror! Brincar. E a equipe de Benfica vai estar lá no Hobby dia 30, viu, todo mundo? Sei a quem se faz, a quem se paga. Em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver você jurar me pedindo perdão. Pode chorar. E aí, narizinho? Pode sofrer. Esse moleque é bom. Nunca mais eu vou voltar. Bora, Nery, bora pra cima, vai. Um abraço. Pode chorar. Aqui. Pode sofrer. DJ Fábio. E nunca mais. E o DJ Marvin do Laje. Abel Show, valeu! Olha o coração, meu! O Pai Gasso, um abraço pra ti, vai! Bora! Para o Ulisses da Sacramento, tá de boa! Netinho, Lombardinho, ei, Luninha, vai! Que não te procurei. E Júnior Preto da Sabolanja. Simplesmente você. Vai tirar tudo agora? Deu. Bem! Não me preparei. Tá preparada que eu sei. Pra suportar essa dor outra vez. Não vou jogar. Bora carregante de saída. Jogar. Félix! O empresário Flore, um abraço pra ti também. Valeu! O que meu amor bebe mais. Bora, performático! Que o medo de sofrer. Te segura, vai! Eu tô contigo. na mochila. Te escolhi pra ser a minha vida. Olha o coração dele. A noite mais bonita, com cheiro de amor. Equipe Estrela Vermelha, os maiores campeões aqui do Benfica. O toque mais suave. Tem a chave aí, tem. Você tem a chave. Bora. Do meu coração. E aí, o Japona, quem leva a moto? Não vou. Coragem. Ninguém te roubar. O som dos moleques doidos, DJ Sassá Amaral e... Bora, Luana! Físico. Vem te embora, Luana, tá no som do teu coração! Robson. No meu abraço é o seu lugar. Grande Passat moral tem. O som dos moleques doidos, DJ Sassá Amaral e Cleucinho, Físico e Dieguinho. Com cheiro de amor. Bora começando o detonar naquela sequência bacana pra você. Deixa comigo fora, não te afoma, vai garoto! A não te ver na cama. Olha o Cássio, olha a cara dele. Olha a cara dele. E aí? E aí? Aquela mensagem que chega de madrugada. Pedindo pra atender, mas acho que. Eu não é ratinho. Existir e não ligar. Lá no Guamá! Ao ver sua foto. Diz! Morro de saudade. Diz aí! O número 10, o F10. Como vai? E você responde: como acha que estou? Se lhe vi com outra, juro mudar meu jeito. Não me troque por ninguém. Se no passado errou, como saber se aprender? Não te afoma, não, que o DJ Fábio vai tocando pra mexer, vai! Acabou? Acabou? Não acabou, não. Não tem mais. Já acabo, vai! O tempo não quis. Ô, caba desgraçada. Culpa minha de me apaixonar. Agora estou só, vou contar. E o quê? Uma história linda, ainda não tem fim. Sei, mas estou só. Bora, Nivaldo! Por esse alguém. Como é que é a mochila? Vai! Éramos amigos. Então lá vai! 3, 2, 1, vai! Uma cilona, tô bobeira. Eu tomei outro tiro, ando só. O Turbi era muita onda, o Júnior ficava lá só de boa. Era jovenzinho. A coroa já. Mas ele gostava, era do Reza, né, Júnior? Eu tô no Tuxaua, o guerreiro da galera. E pressão. Fala, filha! DJ Fábio! Menino, não olha desse jeito pra mim. E aí, menina? Menino, não olha desse jeito pra mim. Já me apaixonei uma vez, não quero me apaixonar. Feridas em meu peito eu guardei. Será que um dia vai sarar? E vai passar. Empresário Thiaguinho, minha equipe do Play Show com a gente, valeu! Que você sempre ia me procurar. Como é que é? Mandar mensagem pro meu celular. Eu mando e-mail pra mim, você sabe muito bem que eu não tô mais afim. Bora, Ulisses! Vai, garoto! Xala, o guerreiro da galera. Eu tô carisma, a disciplina e o profissionalismo que conquistou você. Bora fazer assim, frete agora, vai. Já é a quinta vez que você liga assim do nada. Vem na mano. Dorme em cama separada. E aí, Luan? Quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca depois que eu conheci você. Marabal! Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz? Bora, Erika, vem! Se só na mão! Não existe mais nada! O quê? Foi esse fim que você escolheu! Vai agora! Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Ai, o F10 não trai. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Bora, Raul. Solteiro não trai. Rodrigo Carvalho, chega junto. Solteiro não trai. Isso é um perigo, mano. Olha a cara dele ali como fica, viu? Pessoa morte, não larga o osso. Fala pra ela, explica pra ela. Canta assim. Ido. Já é a quinta vez que você liga assim do nada. E dorme em cama separada. A quinta vez que você terminou. Para, diabo! Mas é a primeira. E aí, Atilio e Artemio? E eu conheço outra pessoa. Para, Diel, vem! Eu tô beijando outra boca. Chora de boa, né, Diel? Pois eu conheci você. Então, diretor Valério, DJ Big Boy, Leozinho, considerado ciclope. Se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você... Essa é do Poro, é? Para de dizer que eu te traí. Como é que é, Poro? Meu coração não te pertence mais. Se abraça com ela. Solteiro não trai. O Poro não trai. Para de dizer que eu te traí. Bora, mãe, deixa de onda. Só não te pertence mais. Solteiro não trai. Não, Luaninha, bora. E perdoar não quer dizer que eu vá voltar. Olha aí, vai. Verá não quer dizer que eu esqueci. Não confunda minha educação, achando que eu quero voltar pra ti. Se um dia a gente se bater na... Rodrigo, chega junto, Rodrigo Carvalho, rapidinho. Fica nessa cidade. Bora! Ciente que acabou o amor, mas se você quiser, sobrou a amizade. Só amizade agora, se quiser. Intimidade. É só oi, tchau. É só... Gente, já tem CD ao vivo da primeira parte da festa. Sem abra... O DJ Felipe Cobiçado, CD ao vivo. Primeira parte com o Felipe. É só oi, tchau. É só... De baixo pra cima ou de cima pra baixo? Sem abraço e nem beijo. Tanto de um ex-casal. E aí? Sem contato corporal. Dá uma gurra, Luan. Oi pra você, tchau não. Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar. E o quê? Supera não quer dizer que eu esqueci. E não confunda minha educação, achando que eu quero... Alô, Atila! Hoje tem Caribe, tu vai! Vem se bater na rua e por algum lugar nessa cidade. Fica... suficiente que acabou. Vem. Mas se você quiser, sobrou a amizade. Como é que é? Sem muita intimidade. Vai. É só oi, tchau. É só oi. Eita, menino. Sem abraço e nem beijo. Esse é o comportamento de um ex-casado. Quero ver se não é mais nós. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Bora! Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou de engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você. Eu só quero é beber. Eu só quero é você. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é beber. Eu só quero é você. Eu só quero é você. Daqui a pouco tem Júlio Eletrizante, viu, Felipe? E ele vai embora, bora, meu fumaça. Um abraço, fumaça, tá com a gente de boa. Cadê o negão, tá aí? Tudo é meu bem, a gente não tem nada a ver. Você precisa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Bora curtir o hobby! O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século. Vamos tocar uma sequência bacana, daqui a pouquinho é eletrizante, né, dona? Vai! Felipe! Vai nevar! Até o fim! Mano, depois que eu descer... Não tem corintiano que faça eu voltar chorando! Bora! Somos dois. Partiu Lisboa, viu, Fred? Tá, para! Segura o DJ na portaria. Cássio e o Gil não seguraram, imagina a portaria. O quê? Sabes bem que não puedes olvidar-me, muito menos enganar-me. DJ Fábio, esse não há padrinho. Se antes de inventar-se o amor, já eu te estava amando. Bora curtir, vai! O amor de Romeu. Bora, Quiabo! Amo, Quiabo, meu empresário! E o Guia? O Atila viaja nessa sequência aí. Calma, Quiabo. Um abraço! Meu parceiro Bonde da Bela tá com a gente também, valeu! Você curtindo da manhã. Só de boa! Bora, Biru! So Mega Robson. Bora, Fred! Bora, Japão! Vai, Gucci! Isso aqui é o verdadeiro melô do motel, viu? Pra quem já foi, sabe. Agora! Lá vai! Never seen you looking so lovely as you did tonight. Aí o comandou lá, Raul. A Sueli dava. Por isso que eu tô me mudando pra TF. Fica mais perto. Como é que é? I have never seen that dress you're wearing. All the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind. E aí, Japona? Perdeu porque quis, né, Japa? Bora, neguinho! Bora, poro! E te bora, Lomai Castro! Quero nem saber! Bora, bebê! Amor, tem que se amar. Que amor? Eu já vivi o amor. Balão forte! Posso falar. E a Tiel vem de embora. Daqui a pouquinho o Caribe Show. Quero é me refazer. Bora! Te garante? Eu não me vejo mais. Você é você! Entregando a outra alguém. Você! Tudo light do Benção, vai invadir Mariduba. Hot Pop e depois Caribe. Mentiu, me usou e não quer mais. Bora! Você feriu meus sentimentos. Oh, sei, outro amor vou encontrar. Quem procura acha. Outro amor, outro amor. Será, bicho? Outro amor, outro amor. Segura, me viga. Fábio F10. Esse é o nome da emoção. Aquela emoção. Olhar, yeah. E diz pra mim, meu bem, eu quero te. Ah, tu quer? Amar. Vem, filha, vem! DJ Tapó e. Júnior! Conquistou meu coração. É o melhor, não tem pra ninguém. DJ Fábio. Onde Fábio. Eu não tem pra ninguém. E de tapa o melhor de Belém. Banda Os Brother, mexendo com sua emoção. Se você pretende viver um grande amor, bora! Sou seu amigo, eu sou o seu cantor. Seu poeta amador, seu compositor. Vamos lá! Do seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador. Yuga! Se você pretende viver um grande amor, o bichado, seu escravo, vai levar até três. Seu senhor, sou seu servo. Ainda vai tocar? Certo, disco voador. O neguinho, o da série, o Quiabo com a gente, valeu! Sou seu sou anão serpente. Olha a cara do fumaça. Formador. Ele tá falando. Sou um eremita, um mago, eu vago como um predador. Bora! Sou o centro do céu. Prepara, Júnior! Avassalador. Apenas japonês e o Fred. Apenas aí, tá isso, bora. Bora. E vai curtindo que já já o eletricente vai detonar. Doida, eu lembro só da Luzia e eu da Sueli. É tudo de lá e o Giga. Bora! Vai! É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Luzia. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. As horas vão passando e eu começo a pensar. Vamos juntos, Fabinho, sucesso! Aniversário do nosso parceiro Arivaldo Promoções. Congelado, oh, linda Maria, eu ando a sucesso. Maria, aqui na sede do Benfica. Terezinha, Maria. Bora pra cima, garoto, vamos lá! Maria. Fala, mochila! Terezinha, Maria. Rock doido! Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria. Tu és a minha Maria. Nosso empresário Erickson, o rei dos paletes, tá aqui com a gente. A evolução do som. Vem ao lado do futuro, vereador Marcílio. Fala, Marcílio, forte abraço, garoto. Arrepia, Fábio. E agora? Quando eu te vejo, venho. General Bulacha. Sua voz ao lado, vamos ter prazer. Vem o Weber do Muriri. No setor dele hoje, né, Weber? Que eu tô ligado em você. Essa canção pra me declarar, dançar contigo e o Itamaraty. Vem dançar no embalo do jogo. Diabo, viaja aí! Alô, Atêmio! Na boca do pop que a gente detonava, te lembra? Passa por. Ele lembra. Ele é a primeira dança. E o Atila ali. Essa batida é muita emoção. Bora uma forte. O Adiel também. Vem dançar brega. Cara que goste com o Fábio Velha Guarda, meu. DJ Fábio. Olá, Fábio. O F10 está aqui. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, joga som, levanta o ar. Bora! Passa povo, vai contagiar. Falou do DJ Jefferson, não chega aqui, Jefferson. Vai demais, é J som, é J som. Vai! Vem dançar ao som do seu J som, DJ Wellington vai comandar. Vem. A mais essa de Júlia Eletrizante! E com o fruto sensual. Irã! O seu J-Som, DJ partiu! Não vai comandar. Vem dançar com o J-Som. E com cobiçado. Sensual. Bruto, sensual. Venha dançar. Cobiçado. Ah, miserável. Isso é feio. Do J-Som, a qualidade na seleção. DJ Wellington e a multidão. Parou, parou, parou, parou, parou, parou. Júlia Eletrizante chega junto, mete ficha aí, garoto!